A intenção de Mateus era escrever um texto, o relato de Jesus, de uma forma que todo judeu entendesse. Só que tem um problema aí. Quem é judeu aí, levanta a mão. Quem é filho de judeu, levanta a mão. Quem é neto de judeu, levanta a mão. Quem tem algum judeu na família, levanta a mão. Ninguém? Fica difícil entender, então, se não for escrito para nós. Então, a nossa intenção aqui é começar a pregar sobre Mateus, sempre tentando trazer qual foi a mensagem que Mateus quis dar para os judeus e se ela serve para nós nos nossos dias. Se você tem uma Bíblia, você pode deixar aberta a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. A partir do versículo 1. Por sinal, eu peço que você abra até a Bíblia, para você dar uma olhada, mesmo a meia luz assim, dê uma olhada aí nesse texto. Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. O que tem aí na sua Bíblia, minha Bíblia aqui é eletrônica, é o relato de alguns nomes que formaram a família de Jesus. Todo mundo tem família. Todo mundo tem avó, tataravô e tal, tal, tal. Então, às vezes nós vamos ler a Bíblia e nós nos deparamos com um texto assim. Aí a gente vai ler. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a José. E é um texto todinho, às vezes um capítulo todinho, só para dizer quem gerou quem. Só para dizer quem gerou quem. Aí a gente passa a Bíblia, deixa para lá, não interessa. E eu quero saber quem foi o tataravô de Jesus, ou tataravô de Abraão, ou quem foi quem. Às vezes nós passamos. Mas é muito importante saber da família da pessoa. Muito do que nós somos se deve à nossa família. Nós trazemos bagagens da nossa família. Está ali a mãe de Pia. Muito do que Pia é hoje se deve à criação e à maneira de ser da mãe dele. Que também se deve um pouquinho à maneira de ser da mãe de Pia. Que também se deve à mãe da mãe da mãe de Pia. E por aí vai. Todos nós temos uma família e essa família funciona como um canal que vai nos formando, que nos traz aquilo que completa o nosso caráter. Então estudar sobre a família de Jesus é saber quem é Jesus. Estudar os antepassados de Jesus é entender melhor Jesus. Então vamos fazer o seguinte. Eu chamo... Meu bicho reiniciou aqui, deixa ele voltar. Passa para mim, próximo slide. Eu chamo então o primeiro sermão em Mateus, está aí no seu boletim, título dele, O Nome Depois dos Nomes. São muitos nomes que tem aí na Bíblia, na sua Bíblia, no primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 ao 17. Então vamos lá. O Nome Depois dos Nomes. Vamos passar para o próximo. Como é que inicia Mateus capítulo 1, versículo 1? Diz assim, este é o livro da... O que é que tem na sua Bíblia? Genealogia. Genealogia, se a gente pegar a palavrinha e separar, a gente entende, né? Gene vem de Gênesis, de começo, de início. Logia, de logos, de estudo. É um estudo do início. Dos antepassados de uma pessoa, genealogia, é o estudo da descendência que chega até Jesus. E é interessante que Mateus 1:1 diz, isso aqui é um estudo, é um livro da genealogia de Jesus. E aí nós já vamos tentar entender o que significa o nome Jesus. Veja aqui no próximo slide. Meu controlador está voltando aqui. Bem, Jesus todo mundo sabe o nome de Jesus. Essa é a, na nossa língua, o nome de Jesus. Vou ver se eu vou poder controlar daqui agora em inglês. Deixa eu mexer aqui, mexe não. Agora, sim. O nome Jesus já vem de uma de Jesus, que por sua vez é uma abreviação de Yeshua. Um bom nome para botar no seu filho. Yeshua. Yeshua, chuveiro, tomar banho, tomar um chuá. Yeshua, por sua vez, já é um resumo de Yehoshua. Tá, já não sei o que é Jesus, quanto mais Yehoshua. Jesus vem de Jesus, que vem de Yeshua, que vem de Yehoshua. Yeshua, Yehoshua. Que significa Jeová, o Deus, é Salvador. O nome de Jesus significa Jeová, Deus, é Salvador. Então veja, o primeiro versículo de Mateus. Esse é o livro da genealogia de Jeová é salvação, de Jesus. Então nós já temos a informação que o nome de Jesus significa Jeová é a salvação. Só que, da maneira como ele aparece aí em Mateus capítulo 1, versículo 1, a ênfase não está tanto na descrição, na frase. A ênfase é no verbo. Era como se o nome de Jesus significasse ele certamente salvará. É isso que significa o nome Jesus. Ele certamente salvará. Então nós temos já em Mateus capítulo 1, versículo 1, uma informação importantíssima sobre Jesus. Ele é o Salvador, aquele que vai salvar. Pois bem, o texto continua e diz que Jesus é Jesus. Qual é outro nome que nós chamamos Jesus? Jesus Cristo. O que significa Cristo? Jesus é o Senhor e a salvação. E Cristo? Pois bem, vamos começar de novo? Aqui em português. Cristo significa Messias. E o que significa Messias? Ungido. E o que significa ungido? Ordenado, separado ou habilitado. Jesus Cristo, Messias, ungido, quer dizer ordenado, separado, habilitado. E aí, daí nós já podemos tirar que Jesus, ele foi habilitado para realizar a tarefa de salvar seu povo. Se nós juntarmos Jesus Cristo, ele foi habilitado. Jesus tem habilitação e só ele tem para realizar a tarefa de salvar seu povo. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele foi ungido para ser o rei eterno. Então nós temos já no primeiro versículo de Mateus todas essas informações: que Jesus é o Salvador e que ele é o Salvador do seu povo. Tem habilitação para isso. Ele foi separado para ser o Salvador do seu povo. Ele foi ungido para ser o Salvador do seu povo. Ele tem essa ordem, esse mandato de vir e salvar uma gente, um povo. Esse é o nome de Jesus, o nome que está por trás de todos os outros nomes que nós vamos passar rapidamente. O texto segue, Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus diz que esse é o livro da genealogia do Jesus, que é o Salvador do povo, aquele que vai salvar. Mas diz também que Jesus é o quê? Como é que diz o seu texto? O filho de Abraão. O que quer dizer isso? Jesus é filho de Abraão. Quer dizer que ele é filho de Abraão e Sara nasceu Jesus? Não. Centenas, milhares de anos atrás Abraão viveu. E Jesus nasceu há alguns poucos milênios atrás, 2 milênios atrás. O que quer dizer quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Abraão? E aí nós temos que ir para um texto. O texto de Gênesis 22. Olha o que diz o texto. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E olha aqui agora o outro versículo. Nela, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que o texto de Gênesis está dizendo? Que Abraão teria uma descendência e que essa descendência abençoaria você. Só que, interessante, quando nós pegamos o texto de Gálatas, veja o que o texto fala sobre descendência. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, mesmo texto, mesma ideia, e ao seu descendente. Lembra que nós havíamos falado sobre descendência? É diferente de descendente. Não diz "e aos descendentes", como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Na verdade, Isaac foi o filho de Abraão? Foi. Mas o filho de Abraão, por excelência, foi Jesus. Ele foi o prometido. Nós seríamos abençoados, nem tanto pela descendência de Abraão, mas pelo descendente de Abraão. Então, quando nós dizemos que Jesus é filho de Abraão, nós estamos querendo dizer que ele é aquele que vai salvar seu povo e que vai abençoar o seu povo. Ele é o esperado, filho de Abraão, o filho da promessa. Isso que significa filho de Abraão. Nós podemos dizer: Jesus é aquele por meio de quem Deus abençoaria todos aqueles que pela graça exerceram a fé de Abraão. E aí o texto de Mateus continua, diz que Jesus Cristo é filho de Abraão, mas diz que também é filho de Davi. O que quer dizer ser filho de Davi? Vamos entender melhor também em um texto lá atrás. 2 Samuel 7,13 diz assim: Este está se referindo a Davi, edificará uma casa ao meu nome. Deus disse que Davi ia fazer uma casa para ele, para Deus. E eu estabelecerei, preste atenção agora, para sempre, não vai acabar, para sempre, o trono do seu reino, Davi. Davi, você vai construir uma casa para mim, e eu vou estabelecer o meu reino, o teu trono, para sempre. E aí Davi esperaria que o seu descendente ia continuar o reinado. Quem é o filho de Davi mais badalado? Salomão. Salomão é o filho de Davi, também reina como Davi. Mas a promessa também vai além de Salomão. A Bíblia diz que Jesus era o verdadeiro filho de Davi. Ele é aquele que terá o trono para sempre. Não é Salomão. Salomão, no fim da vida, sabe o que ele fez? Deixou o Senhor Deus, serviu outros deuses. Deixou sua esposa, se casou com várias esposas. Deixou de ser uma pessoa que se contentava com o que tinha e correu atrás de riqueza. Se perdeu. E no fim da vida, alguns acreditam que ele volta para o Senhor. Mas o fato é que o trono de Davi não se estabeleceria para sempre em Salomão, mas em Jesus. Então nós podemos dizer que Jesus, o Salvador, filho de Abraão, é o filho de Davi, aquele que herdou o trono de Deus. Jesus é rei. Jesus é o filho de Davi, nós podemos dizer: Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Por isso que nós podemos dizer que hoje Jesus reina. Ele está reinando. Ele é o rei. Então vejam, se nós pudéssemos juntar então todas as informações que até agora nós recolhemos desse primeiro versículo de Mateus, um versículo apenas. Este é o livro da descendência de Jesus, que quer dizer aquele que vai salvar, Jesus Cristo, que é o ungido, aquele que é separado para salvar. Ele também é o filho de Abraão, ou seja, por meio dele ele vai abençoar todos nós, e ele também é o filho de Davi, aquele que herda o trono para sempre e que é rei até hoje. Aí o que acontece, irmãos? O que se segue aí no seu texto em Mateus capítulo 1 é uma série de nomes, alguns estranhos, nunca vistos talvez por você. Mas Mateus, no finzinho, lá no versículo 16, 15, 16, 17, ele fala que essa relação de nomes obedece a um padrão. Essa relação de nomes que tem aí obedece a um padrão estabelecido por Mateus. E agora nós entramos num terreno muito complicado, mas que existe, que é o terreno da numerologia bíblica. Os números na Bíblia, vez ou outra, são referidos com muita importância, com alguma importância. Vamos tentar entender o pensamento de Mateus. Eu lembro a vocês, ele escreveu para judeus, eu estou tentando trazer para nós aqui. Ele diz que essa lista de nomes são 14, depois 14, depois 14 nomes. Lá no finalzinho, versículo 15 e 16. Vamos entender um pouquinho sobre números na Bíblia e os números presentes nesse primeiro capítulo de Mateus. Primeiro lugar, o número 7, todo mundo sabe que é um número bíblico forte, é equivalente, é igual a 4 mais 3. O que significa, então, o número 3 na Bíblia? Vamos entender por partes. O número 3 na Bíblia sempre se refere, quase sempre se refere, trindade, a bênção da trindade também, aquilo que tem princípio, meio e fim. Então, o 3 na Bíblia fala do que é completo. O número 3. Deus é 3, é completo. Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Paulo diz como deve ser a bênção apostólica, ele diz, deve ser o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 na Bíblia é o número da completude, número completo. Vamos guardar essa informação, hein? Guarda lá do seu lado direito o cérebro. O número 4, por sua vez, fala também de plenitude, só que se refere à terra e céu, à criação. Você lembra lá em Apocalipse, quando fala do céu como algo perfeito, pleno, ele diz, os quatro seres viventes te adoram. Quatro na Bíblia fala de com plenitude da terra e do céu, fala de plenitude. Três fala de algo que é completo e quatro de plenitude. E sete, juntando esses dois, e por ele mesmo, fala de totalidade. Preste atenção, não se percam nos números. Aí, 14 também, que é 7 vezes 7 mais 7, também é a ideia do 7 duplicado. É uma totalidade também. Então, preste atenção. Mateus diz, escreve uma lista de nomes obedecendo a 3 14s. O que isso quer dizer? São 3, 14, que dá igual a 42. 42 é igual a 6 setes. Dentro de 42, dá 6 setes. Para ficar completo, faltam 7. Mateus diz, 3:14, dá 42. 42, dentro de 42 nós temos apenas 6, 7. O 7º é a perfeição, a plenitude reduplicada. Então haveria necessidade de mais um 7, daquilo que ia completar, daquilo que é mais do que completo, daquilo que é mais do que pleno. Mateus, quando escreve, ele não joga palavras ao vento. Ele sabe o que ele está dizendo. E aí, a genealogia termina faltando um 7 e sendo completado justamente por Jesus. Jesus é aquele que completa ou aquele que cumpre o antigo, mas também que introduz o novo. Antigo Testamento introduz o novo. Antiga aliança, nova aliança. Antigo modo de expiação, novo modo pelo sangue dele. Jesus, então, nessa genealogia, além de ser o salvador de todos nós, além de ser o filho de Abraão, aquele que vai nos abençoar, além de ser o filho de Davi, aquele que é rei, que reina até hoje, ele é aquele que completa todas as coisas, é aquele para o qual todas as coisas convergem. Ele é o centro, o total, o completo, o princípio, o meio e fim. Jesus é tudo e o total de tudo. Duplicado. Ele completa o que está faltando. O nome de Jesus é o nome depois de todos os nomes. E aí, meus irmãos, Jesus, muitas vezes, no livro de Mateus, nós vamos ver nas, nos sermões, muitas vezes ele foi descredenciado, vamos dizer assim. Algumas pessoas não acreditavam em Jesus. Algumas das acusações contra Jesus, por exemplo, que tem na Bíblia, não era ele o filho do carpinteiro? Com desdém. Esse rapaz aí, ele é filho do carpinteiro dali da esquina, esse rapaz aí. Não dá nada por ele, não. Outra vez disseram, nós conhecemos a procedência desse homem. Eu sei quem ele é. Outra vez eles disseram, o Cristo não virá da Galileia? Seria uma pergunta ali. Galileia, lugar pobre, pequeno. E por fim, os judeus em João disseram assim, ó, nós não nascemos de fornicação. Aqui é um debate que Jesus está tendo com os judeus. E os judeus levantam uma coisa muito séria, imperdoável. Eles dizem assim para Jesus, nós temos pai. E eles achavam que eram filhos de Abraão, os judeus. Pensa que filho de Abraão é só o de carne. Não, filho de Abraão é o que tem fé como Abraão. Filho de Abraão, o que eles disseram? Nós temos pai. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu sei quem é meu pai e minha mãe. Você, Jesus, nasceu. Olha, entre aspas e a acusação. Você não sabe nem quem é seu pai, meu filho. Ou então dizendo, ó, a gente tá sabendo aí, Maria, essa história aí de que ficou grávida sem ninguém ter namorado com ela. Esse negócio aí tá estranho, hein? O que é que eles estavam querendo dizer? Ó, você veio de um casal ou de uma relação que ninguém sabe como é que é. Nós não, nós sabemos quem é nosso pai, nossa mãe, tudo direitinho, casadinho, de aliança e tudo. Mas você, essa história aí de que a mulher ficou grávida e não sei o que lá, não sei o que lá, essa foi a acusação dos judeus. Então Jesus tinha o seu nome constantemente ridicularizado. Constantemente os judeus chegavam e batiam de frente com Jesus. Por causa de Jesus, do nome de Jesus. É interessante porque o nome de Jesus e a família de Jesus, o nome da família de Jesus, na família de Jesus tinham pessoas que realmente, prostitutas, mentirosos, assassino, tudo família de Jesus. Então, Jesus é confrontado às vezes porque sua família não era perfeita. Na relação de nomes que começa a família de Jesus, começa lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, homens bons, homens importantes na história de Jesus, homens que Jesus poderia se orgulhar. Olha, o meu avô é Abraão, eu tenho um tataravô que é Abraão, ele é bom. Mas tem nomes estranhos também, nós vamos ver isso. Mas antes disso, nós vemos que essa lista de pessoas da família de Jesus começa com um nascimento milagroso. Vocês lembram de Abraão e Sara? Velhinho já, velhinho. Sara, menopausa. E Abraão, meu Deus do céu, para lá de 100. Imagina lá. Aí chega um anjo e diz, você vai ter um filho. Acaba para lá de 100, ia ter um filho. Impossível. Hoje chega 40, 45, aí a turma já disse que é quase certo, que não dá certo. E o que acontece? Isaac nasce de uma forma milagrosa, não dava para ter filho. Sei lá, 110 com a coroa lá de 100 anos. Imagina lá, Sara, 100 anos, grávida. Que coisa. E aí, na lista de nomes, começa com esse nascimento glorioso de Isaac, que foi um milagre, que foi promessa de Deus. E no fim do nome vem Jesus, que também é um nascimento glorioso. Ainda que os judeus levantassem falso testemunho contra o nome de Jesus, nós sabemos que o nascimento dele, de fato, José não tem nada a ver com a história, mas que foi um nascimento miraculoso, um milagre, alguma coisa extraordinária, sobrenatural. Então é infundada as acusações, são infundadas as acusações contra o nome de Jesus. E uma outra coisa, na relação dos parentes de Jesus, tem esses três camaradas aqui, ó, dois camaradas e uma mulher. Judá entra na família, que teve um caso com uma prostituta que estava com coberta, ele não sabia quem era. Depois, quando ele sabe que é alguém da sua família, antes mesmo de saber, ele manda matar a prostituta, alguma coisa assim, Gênesis 38, capítulo 38, e depois ela diz, não, vão me apedrejar, vão acabar comigo, mas foi ele que teve relações comigo, e por que você vai me apedrejar se ele foi quem teve relação comigo? Um camarada que pulou a cerca, faz parte da família de Jesus. Raabe é uma prostituta, uma mulher de procedência duvidosa, mas que ajudou os espias lá no livro de Josué, ajudou o povo de Deus, faz parte da família de Jesus. Um cara que pula cerca, uma prostituta e um Davi assassino. Você sabe da história de Davi, de como ele possuiu Betseba, mandou o camarada que era casado com a mulher para a batalha, para morrer, para quando ele morresse, ficar com a mulher do cara. E ficou com a mulher do cara. E uma mulher do cara teve um filho chamado Salomão, que veio a ser um grande abençoador, um dos maiores reis da história de Israel. Então você vê, na família de Jesus, tinha gente que não presta. O nome de Jesus, o Salvador, o glorioso filho de Abraão e de Davi, tem na sua família gente assim. E aí o que nós podemos tirar então disso? Em primeiro lugar, os judeus achavam que Deus os aceitava porque eles eram judeus na carne. Ah, meu pai é judeu, meu avô é judeu, meu bisavô é judeu, meu tataravô é judeu, meu tatataravô é judeu, meu é judeu. Então, como eu sou judeu, eu sou povo de Deus, Deus me aceita, eu sou salvo, Deus me aceita, me ama. Não precisa fazer nada, ele me ama. Ah, beleza, faço nada, filho. Sou judeu na carne, eu tenho a marca do judaísmo. Só que Raabe não era judia. A gente vê na relação da família de Jesus vários não judeus. O que quer dizer que para ser aceito por Deus não tem que ser de carne judeu. Sabe como é que nós dizemos? Às vezes alguém chega assim para mim e diz, Daniel, o meu pai era pastor. Tudo bem, que bom. Chegaram já para mim. O meu tio era pastor, que bom. A igreja e tal, que bom. Ele era pastor, ele, meu tio. Sim, ele era pastor. Ele era crente, muito crente, dedicado na igreja, amava o Senhor. Sim, ele. Deus não aceita ninguém por tabela, não. A não ser os filhos da promessa, Deus não aceita você porque seu pai ama a Deus. Não interessa, é pessoal. Para ser filho de Abraão, para ser cristão, não tem que nascer numa família cristã. Não tem que ter uma família perfeita. Jesus não teve. Seu pai pode ser um bebarrão. Sua mãe pode ser aquilo que Rabi foi. Não interessa. Interessa é o que você é. Se você tiver fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Cristo, o ungido, você é filho de Abraão. Jesus disse para os judeus: vocês são filho de Abraão, não, rapaz. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Sabe de quem vocês são filhos? Jesus disse para os judeus: vocês são filhos do diabo. Isso, ele é o pai de vocês. Aquele bicho chifrudo e rabinho com tridente é o pai de vocês. Aquele desenhado. E aí os judeus: o que, rapaz? Nós somos filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Já pensou? Que palavra dura de Jesus? Ah, meu pai é pastor. Meu, tem um tio que é pastor. E o cara é filho do diabo. Jesus não media palavras quando devia falar para os judeus de uma maneira direta. E ele falou: a justificação diante de Deus não é porque você tem uma família boa. Não é. Não é porque seus familiares são de boa reputação. Justificação diante de Deus: ser justo, aceito, amado por Deus, só pela fé pessoal. A salvação não é hereditária. Seu filho pode ser cristão, tem nada a ver com a sua vida. Você vai responder diante de Deus com a sua vida. Se não crer no nome de Jesus, não pode ser considerado filho de Abraão. Em segundo lugar, eu entendo que o nome de Jesus foi esperado, gente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já dizia para Eva ainda: Eva, vai nascer de você o descendente. Ele vai pisar a cabeça da serpente, de Satanás, vai ser vitorioso. Lá em Eva. E aí nós já entendemos como é essa história de descendente. Está sempre falando lá de Jesus. Jesus nasce, pisa na cabeça da serpente, derrota Satanás, morre, depois do terceiro dia vence a morte e é vitorioso. Esse Jesus, ele foi esperado por milênios. Pessoas morreram querendo ver Jesus. Pessoas morreram desejando esperar um pouco mais a vinda de Jesus. Jesus foi aguardado, anelado, esperado, desejado das nações por milênios. Família vai, família vem, nasce um, nasce Abraão, nasce Jacó, nasce Isaac, nasce José, vem as tribos, vem Davi, vem Salomão, vem Roboão, vem Jeroboão, vem. E o povo esperando. E Jesus vem como esperado, como Messias, como ungido, como Salvador do povo. Tanto é que quando ele chega, os judeus dizem: não é esse. Nasceu entre os animais, pobre, é esse que vai livrar o povo? Não é. Essa pode ser a nossa atitude. Jesus, esse Jesus, aquele Jesus de 2000 anos atrás, descalço, sem ter onde reclinar a cabeça, é esse que você está dizendo que é rei? O camarada que foi traído, morto numa cruz, isso é rei? Que ao invés de uma coroa de ouro recebeu essa de espinhos, isso é rei. Sua atitude pode ser essa, ou a sua atitude pode ser: ele chegou, eu quero agora que ele chegue na minha vida. Jesus como Salvador dos meus pecados, lembra? Cristo como ungido a salvar a minha vida, filho de Abraão, aquele que abençoa a minha vida, filho de Davi, aquele que é o meu rei. Isso eu aprendo. Aprendo também que Jesus é o Salvador do mundo. O seu nome já diz isso. Quando Maria estava grávida, e o anjo chegou para ela e disse: vai ter um nome que você tem que dar para Jesus aí, Maria. Imagino que Maria já tinha pegado para cima: acho que nome eu dou, João, José, Francisco. Que nome eu dou a esse menino? E o anjo disse: olha, não pode ser outro. O nome desse menino tem que ser Jesus. E o próprio anjo, o Mateus, explica. Sabe por quê, Maria? Porque Jesus significa Salvador, aquele que perdoa pecado, aquele que livra o povo do pecado. Esse vai ser o destino desse menino. Coloque esse nome no menino. Jesus, então, o nome dele, Jesus, o Salvador. Eu queria, então, concluir a minha palavra, sendo que só há duas atitudes para nós tomarmos em relação a Jesus. Ou nós pensamos assim: não, com a permissão da expressão, da argumentação, não, esse Jesus, ele só pode ter sido um louco. Esse Jesus só pode ter sido um lunático. Para dizer que é o Filho de Deus, para dizer que é o Salvador de pecados, para dizer que é o Filho de Abraão, para dizer que é o Filho de Davi, loucura. Ou você tem essa atitude, é um louco, é um lunático, não dê bola, não dou bola. Ou, não tem meio termo não com Jesus, ou ele é louco para você, um lunático, ou você reconhece que ele é quem ele disse ser. Ou você reconhece que ele é o filho de Abraão, o filho de Davi, o Salvador do mundo, o perdoador de pecados, o rei, e se prostra diante dele. Só tem essas duas atitudes a tomar. Que atitude você vai tomar hoje? Você vai sair daqui dizendo e achando que ele é um lunático, que lhe interessa a sua procedência, a sua família, seu nome, o que ele disse ser, o que ele foi, o que os outros acharam que ele era? Não interessa, não quero saber. Ou do outro lado você vai dizer: ele é o rei da minha vida, o senhor da minha vida, o perdoador dos meus pecados, aquele esperado, ungido, aquele que veio me salvar, aquele que veio me dar paz, eu reconheço, me prostro diante dele. Só essas duas atitudes a tomar, não há meio termo. E eu deixo a decisão com vocês. Jesus, o nome por trás, depois de todos aqueles nomes, o nome mais importante, o maior nome, o único nome, Atos diz, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o nome depois dos nomes.